600, no ponto de espera da Delta, chame torre 18, decimal 3. 07, confirme, livrando 45. Bem, questionamento. A número 2, para puxa, guarde, trip 549. Trip 549. Cola pista 107, o vento 200 graus, 08 nós. Bravo X-ray Foxtrot, visual com helicóptero ingressando 107. Após a mesma linha e mantém pista 107, Bravo X-ray Foxtrot. 34, vem na proa de Momo. Tô de Momo, tá 3834. Eu vou ter a Juliette para ingressar no Interlagos. Na proa da rota, qual uniforme visual com campo, Juliette? Vitor, né, Juliette? Após a aeronave da companhia, ali mantém o chuno zero. A aeronave ali mantém o no zero, com 394. Maintain heading to direct to Formosa, would be heading 275. Negative, maintain heading Bayan position. Ok, Bayan position. Comandou, boa tarde, Juliette Charlie Yankee, 39 milhas para a descida. Juliette Charlie Yankee, desça para altitude de tráfego na proa de Paripe, ajuste no 03, informe visual com campo. Como é que na proa de Paripe, informarei Juliette Charlie Yankee. Yankee, além de possibilidade de apurar o externo para checar meu ILS, possível? Não, negativo. Vai prosseguir na proa de Paripe, aguardando possibilidade. Afirmativo, Yankee. Paripe, Alviro. Oi, quem tá aí? Pegou, acho. Controle, caçador 06. Na Delta, QNH 1013. Passa para ingresso na Delta, 3661. Trip 5489, após o Airbus da TAM livrar essa área do parque, autorizado push. Gente, após o Airbus da TAM, autorizado push e estacionamento, 5489. Tá 3192, copia. 3192, prossiga. Tá 3192, autorizado Maceió, nível 330, via para o Whisky 58. Decolagem da pista no zero, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Controle 119, decimal 35, código 5043. 1234. 3834, chame Recife, 12685, OTR 2545. Você passa na rotatória, Júlio. 93 autorizado final de nave, desça para 2.500 pés, 1.003, informe estabilizado. É, confirmado por 3193? 2.500, autorizado final de nave, 1.003, informe estabilizado. Final estabilizado. Controle Gol 924, 377. Gol 1924, subal 350 na PUCA, vigilância. 350, sem restrições na PUCA, Gol 1924. Kilo Quebec Serra, direita 070. Kilo Quebec Serra, direita 070. Ah, isso é contado nessa. Direita, quanto? 70, 070. 70, 070. Juliette, na rotatória. Bom, no 394, decolada 11, no controle 119, decimal 35, bom voo. Confirma a frequência, 12135. Bom, no 394, 119, decimal 35, decolada 11. Ok, 12935, decolada 11, obrigado, bom fim de semana. 119, decimal 35, 119, decimal 35. Ah, desculpe, falha minha, obrigado, 1935. Bom fim de semana. Obrigada, bom voo. Obrigado. Vitor Índia Juliette, reporte final de 3 milhas 17, correção. Afirmativo, 3 milhas 17, reporte Vitor Índia Juliette. 7, bateu a aproximação, reporta 3 milhas, Júlio. Bravo X-ray Foxtrot, decolada 12, autorizado o cruzamento do campo pela cabeceira 10, reporte correção pela parte média da pista 1028. Reporte livrando o eixo. Autorizado o cruzamento no ponto médio da pista, o Bravo X-Ray Foxtrot reporta livre. Ah, 3193 vai passar Serra Vitor 366. Ciente agora de transferência junto à torre. Um abraço, Almiro, bom pouso. Kilo Quebec Serra, desça para 2000 pés, autorizado ILS, informe estabilizado, ajuste no 093. Voe na proa 080, Kilo Quebec Serra. Voe para 2000, na proa 080, ILS, tomara que está ajudando. Decolagem pista 10, vento 210 graus, 09 nós. É decolagem, 600, pista 10, só. Paulo 360, aguarde cópia. Na frente que você der, ô, seguida. Saída gole. Obrigado. Tanque reduza para 1409, Juliette Charlian. Guardião 06, aguarde. Correção, tá? Aguarde, confirme só o corredor axé. Confirma aqui o corredor axé, pronto para a decolagem. Atenção, Dina. Ciente, Guardião 06, aguarde. É. Torre, boa tarde, Tan 3661, pronto. Tan 3661, mantenha na Delta. Mantendo posição, Tan 3661. Torre, boa tarde, Tan 3193, estabilizado em nave, pista. Vitor, Índia, Juliette, livre pouso, pista 17. O vento 17, 0 graus, 11, nós. Livre pouso, Vitor, Índia, Juliette. Alfa, Vitor, Juliette, decolada aos 14, mantenha contra o vento da 10, aguardando instruções para o cruzamento do campo. Mantenha contra o vento, aguardando instruções para o cruzamento, Alfa, Juliette. Bravo X-Ray Foxtrot, prossiga para o corredor forte e chame o controle 119.35. Prossegue forte, controle 119.35, Bravo X-Ray Foxtrot. Voo no 600, decolado 114, controle 119.35, bom voo. 00. Torre TAM 3193, passando Serra Vitor 372. Afirmativo, TAM 3193, aguarde autorização de pouso, informa os primeiros 1.200 metros fechados. Gente. Guardião 06, reporte alinhado e pronto na 17. Você recebeu uma chamada anterior? Afirmativo, agora 5%. Recebeu a chamada anterior do controle? Corre agora à esquerda para cima, na direita para sequenciamento, proa 180, reduza para 1409. Direita 180, confirma, 180. 1180, 180, desça para 3000 e reduza para 1409, Juliette Charlian. Olha aqui, 1180, reduzindo para 1409, de afirmativo. Controle Salvador, Bravo X-Ray Foxtrot, transfere. Corredor forte, reporte para regresso, Bravo X-Ray Fox. Forte, reporte regresso, Echo Foxtrot. O gol no 394, agora novamente na proa de Dial. Seguinte gol no 394, chame o centro Recife agora, 1288, alterne 1 no 3325. 288, 1233, obrigado, boa tarde. Firmando 3325. Gente, Vitor Índia Juliette. Então, estou autorizado para agilizar. Eu gostaria de falar com o Pro Noroeste e interferir com a final da 1-0. Pode para o segundo Pro de Duna. Reduza para 1-4-0-9. Você confirme? Não, negativo, não, não está autorizado a interceptar o localizador. Irá ultrapassar o mesmo, aguardando o vetor para interceptar. Alfa Vitor Juliette, está autorizado o cruzamento do campo pela cabeceira 28. Reporte livrando. Livre cruzamento pela cabeceira, repórter livrando, alfabeto de linha. Digo Quebec Serra, autorizado ele, forma estabilizado, pelo Quebec Serra. Na proa do farol de Itapuã. Livre decolagem pista 197. O vento 190 graus 09 nós. Guardião 06. A vista é já parou com o farol de Itapuã. Juliette Sarnian, que reassuma na proa de Duna, está a 6 milhas e meia desta posição, desça para 3 mil pés. Afirmativo, mantenha 140 para sequenciamento. Abraço, Eizinho. Então, 3193, Solos 18, Olivrão 219, boa tarde. Olivrão 209, boa tarde, 3193. Então, 3661, na Lima tem pistão no zero deslocado. Lima tem no zero, 3661. Torre Salvador, boa tarde, trip 5489, no ponto de espera da Delta. Trip 5489, mantenha a Delta. 489. Guardião 06, ingressando no corredor Axé. Oi, Salvador, Quilo, Quebec Serra. Quilo, Quebec Serra, reporte final de 5 milhas. Alfa, reporte para ingresso no táxi Quilo. Via Alfa, vai reportar para ingressar na táxi Quilo, 3193. Ativa, eu sou... Solicita a torre e ela gira o senhor para 17, ok? Controle ao Guardião 06. Eu sigo o Guardião 06. Ingressou na cheque 500 pés para a Sierra Índia, November Delta. Tente, Guardião 06, informe com a cor de pouso. Ondina, ele ponto de Ondina. Afirmativo, confere, informe visual com o local de pouso. Ah, informará visual 06. Recente do caçador 06 que está aqui nos pés também naquela região, mantendo vigilância. Afirmativo, está visual com o tráfego. O táxi está 3192, a autonomia é de 3 horas, alterna Aracaju e o POB 175. Recente, aguarde para o táxi, são 3192. Guardando para o táxi 3192. 2545. 2685, quer mais? 2545. 2545, obrigado. Passando ao alfabeto Juliette, 2 Salvador. Prossiga, Juliette. 3661, decolar 220, controle 1-9-35, bom voo. 1-9-35, obrigado. Pelo Quebec Serra, só confirmando, prossegue para 1-0-1-7. 1-7, dá presente. Está presente, cancelado os 2-0, reporte base pela direita da 1-7, Quilo Quebec Serra. Correção, está autorizada a base pela direita, reporte final da 1-7, Quilo Quebec Serra. É. Tem no mesmo corredor. Gente, está voltando ao alfabeto de Leandro. Salvador, boa tarde, tem 3661, decolou Dael. 3661, acione 50 no meio, confere. Suba 3, simulou 220 na Dael. Solicita a ascensão 180, 3661. Sente, aguarde coordenação. Juliette, Charlie, X-ray estabilizou? Que Juliette Charlie, antes chame torre agora, 183, bom pouso. Quebec Serra, devido ao sequenciamento da 1-0, previsto 360, reporte final de 3 milhas 1-7, Quilo Quebec Serra. Sequenciamento para 1-0? Afirmativo. Verifique aí se essa aeronave vai pousar na 1-7 também, é o Juliette Aliade. Afirmativo, a aeronave ainda não está na minha escuta, vamos aguardar ela chamar aqui. Vem Agora já passou externo, eu já estou virando base aqui. Se autorizar, está perto do voo. Juliette Charles Zulu, decolado aos 2-1, controle 1-9, decimal 35, bom voo. 1-9-3-5, grato, senhor, boa tarde. Alô, cabeça. Alô, cabeça. Juliette Charles, aqui na escuta, da torre. Juliette Charles Zulu. Para pouso. Juliette Charlie Yankee, dá presente base pela direita da 17, reporte final. Quilo Quebec Serra, livre pouso, picho 17, o vento 18, 0 graus, 10 nós. Serra. Torre Tripo 549, alinhada pro alto na 10. Tripo 5489, livre decolagem, pista 10, o vento 18, 0 graus, 10 nós. Livre decolagem, Tripo 549. O Juliette Alzulu vai manter inicialmente a proa 245 por mais 15 milhas. Ciente, Zulu. Reporte ao término na proa de Coral. Positivo, reportará. Quebec Serra, solo aos 23, ao estacionar frequência livre, boa tarde. Juliette Saliante, livre pouso, pista 17, o vento 18, 0 graus, 10 nós. Trip 5489, decolado aos 24, controle 119, decimal 35, bom voo. 395, grato, boa tarde. Controle ao trip 5489. 5489, suba 160 na Gola e vigilância. Na Gola e sob vigilância, confirme, está liberado da estação de 15 milhas? Está livre o trip 5489. Prato, livre da estação, trip. TAM 3661, chame Recife, 1288, ao TRN 1-3325. 288-3325, TAM 3661. Controle, é o triplo voltando? Prossiga. A livre para a Gólida presente? Autorizado. Top. Autorizado, solo 25. Gole, transição Gonza, controle 119-35, código 5061. 360 para São Paulo, Congonhas, via 358, pessoal da 10, sobre a direita, Gole Gonza, 109-35, controle e aciona 5061, voo no 333. Correto, resposta para posicionamento, voo no 363. Tá tocando pronto. Ah, 1850. Copiado, 1850. Confirme? Guardião 06, Salvador, prossiga. Tá 3192, decolador 26, controle 119, decimal 35, bom voo. 1935, boa tarde, obrigado, senhorita. Nada, boa tarde. Solo Gol no 333 para a posição número 7, feedback acionamento. Gol no 333, autorizado, resposta para o táxi. Livre, chama o táxi no 333. 3192, boa tarde, Suba 330 na PUCA, vigilante. 330, 3192 na PUCA. Azul 4064, boa tarde, identifique, desça ao 050, chegada Mari, ajuste no 012. Bravo X Fox, informo o Alfa Vitor Juliette também nas proximidades do setor do Corredor Forte, mantendo 1.000 pés. Da cliente do tráfego, Bravo X Fox, cidade autorizado no momento. O controle Guardião 06 está no através de Bituaçu. Chame torre agora, 1-8, decimal 3, Guardião 06. 1-8-3. Papá Romeu, mais Papa Lima. Torre, o Guardião 06. Guardião 06, reporte farol de Itapuã. É. Solo Salvador, o Papá Romeu, mais Papa Lima. Mike Papa Lima, prossiga. Positivo, 4-4, treinamento de destino, grupo de Zulu, Sul Espanhol. Sente, aguarde a coordenação. Aguarde. Farol Itapuã, Guardião 06. Guardião 06, autorizado base pela direita da 17, reporte final. É. Delta, no ponto de espera, chame torre 1-8, decimal 3. Com Recife, 3192, boa tarde, obrigado. Guardião 06, livre pouso, pista 1-7, o vento 1-9, 0 graus, 1-0 nós. É. Gustavo, mais Alfa Lima? Alfa Lima, estou verificando o controle, os limites da área restrita. O 4064 foi no tráfego, posição de 12 horas, 13 milhas, cruzando 095 em ascensão para 1.60. Clemente a razão de descida, desça para 2.000 pés, ajuste no 0.2. Olha para a razão, descendo para 2.000 pés, azul 4064, informa que a intenção é realizar o ESNAP após Duna, o Serra Victor 366. Tem condições de voo o Serra Victor 366 da presente? Afirmativo, desça para 2.500 pés, o tráfego já está superado em altitude, informe no 366, ajuste no 0.2. Gente, descendo então para 2.500 pés, o azul 4064. Patrulha Salvador, Bravo XP, Foxtrot está para o regresso. Bravo XP Fox, informa o tráfego, posição de 12 horas, mantendo no meu pés, é o Alfa Vitor Juliette, visual com o mesmo. Negativo, não está visual, o Bravo XP Fox. Mesmo está agora mantendo no meu pés, 2.5 milhas, suas 12 horas, informe visual com o mesmo. Mantendo no meu pés, 2.5 milhas, informe visual com o mesmo. Visual 5489, chame Recife 13325, ATR 1288. Sador 08, aguarde 30 segundos, só mais um momento. Bia? Mike Papalima, autorizado, Clube Espanhol, decolagem da pista 197, curva direita, afastado 3 milhas da linha da praia, controle 119.35 e o código 0171. 8, ATR 13325, TRIP 5489. Que é 1288, 13325, muito grato, até grato. Confere. 3 milhas da linha do litoral, mais Papalima. Vará sobre o mar, passando 3 milhas do litoral, mais Papalima. Correto, livre acionamento, QNH no 0.2, chame torre para o táxi, mais Papalima. Vará sobre o mar, mais Papalima. 7. Hotel Índia, Índia, copia. Hotel Índia, Índia, autorizado Veracruz, 500 pés, decolagem da 17, após a decolagem curva direita, voará sobre o mar, afastado 3 milhas da linha do litoral, controle 119.35, código 0111. Controle, autoriza a subida para 1.500 pés para o Bravo XP Foxtrot. Autorizado. Autorizado. 2, chame 2 horas de saneamento, chame torre para o táxi. Tendo o corredor achar em coordenação com o controle Salvador. Mike Papalima, tá pronto pro táxi? Positivo, pronto pro táxi, Mike Papalima. Mike Papalima, reporte para ingresso na 17. Reporte para ingresso na 17, Mike Papalima. Para ajudar o policial. Sim. Então, a gente é livre acionar, chame táxi.